pecado de me livrar. Muitas vezes ele vai trazer mais condição. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você afirma que não vale nada, estou te entregando. Você mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é a competição pra moça, se vai machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar de um traidor. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Lava Jato do Cowboy, arterial 18 com a WS50 ao lado da Telemar. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Novo Super Pop, agora é live na veia. A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso rock vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem safinho, sem desespero, dá tapa de pau mesmo. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, passou. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha,